Seção 7 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2021. Seção 7. Capítulo 7. O primeiro trimestre que estive em Lawood pareceu-me toda uma era, e não a de ouro. Compreendeu um combate fatigante com embaraços que encontrava em habituar-me às regras novas e tarefas desacostumadas. Porém, mais do que as dificuldades físicas, embora não fossem ninharias, acabrunhava-me o receio de sucumbir moralmente. Em janeiro, fevereiro e parte de março, altas neves e, depois do degelo, a impraticabilidade dos caminhos impediam-nos de sairmos fora da tapada, exceto quando tínhamos que ir à igreja. Mas dentro destes limites, éramos obrigadas a passar uma hora por dia ao ar livre. A nossa roupa era o insuficiente para nos proteger do frio cortante. Não tínhamos botinas e, por conseguinte, a neve penetrava nos sapatos e derretia-se neles. As mãos, sem luvas, entorpeciam. Os pés e os dedos cobriam-se de frieiras. Lembra-me bem a comichão tantálica que todas as tardes padecia nos pés inflamados, e a tortura de forçá-los pela manhã, inchados, sangrentos e rijos, para dentro dos sapatos duros. Ajunte-se à escassez de nutrimento que nos atormentava. Apesar da fome aguda de crianças que se desenvolve, recebíamos apenas o bastante para conservar com vida delicadas meninas inválidas. Desta falta resultava um abuso que afligia muito as mais pequenas, pois apenas uma das maiores alunas, igualmente esfomeadas, lograva uma oportunidade, lisonjeava ou ameaçava as pequenas até lhe darem as suas porções. Quantas vezes não partilhei entre duas pretendentes o precioso bocado de pão preto que se distribuía ao chá, e depois de deixar a uma terceira a metade do conteúdo da minha tigela de café, engoli o resto com condimento de secretas lágrimas que me exprimia a exigência da fome. Os domingos da estação invernal eram dias tristonhos. Tínhamos que andar 2 milhas até a igreja de Brocklebridge, onde oficiava o nosso protetor. Começávamos o caminho sentindo frio. Chegávamos à igreja com frio ainda mais intenso. E durante o serviço religioso da manhã, ficávamos quase geladas. Para irmos jantar em casa, era muito longe. E assim, servia-se entre as devoções uma mesquinha ração de carne fria e pão. Depois da reunião da tarde, voltávamos por uma estrada que nos levava por sobre colinas, onde um vento mordaz, que soprava do norte, por cima de uma serra de píncaros nevosos, quase que nos esfolava o rosto. Recordo como a senhorita Temple marchava leve e ágil ao longo da nossa fileira abatida, chegando bem ao corpo o manto escocês que o vento glacial lhe fazia esvoaçar, e animando-nos com palavras e exemplo. Não perderemos a coragem, mas avançaremos quais soldados valentes, como dizia ela. As outras mestras, coitadinhas, geralmente estavam tão desanimadas que nem tentavam encorajar as demais. Quanto não suspirávamos pela luz e calor do rutilante fogo que nos esperava à volta, mas as pequenas também isto se negava. Cada lareira na aula era imediatamente rodeada por um duplo círculo de meninas grandes, e só atrás delas acocoravam-se as menores em grupos lastimáveis, envolvendo os descarnados bracinhos nos aventais. Uma pequena consolação proporcionava-se-nos na hora do chá sob a forma de dupla ração de pão, uma fatia inteira em lugar de meia, com a deliciosa adição de um transparente verniz de manteiga. Era este o único trato melhor hebdomadário no qual, porém, se concentravam as nossas aspirações de sábado para sábado. Ordinariamente dava tratos para ficar com a metade deste banquete liberal, mas a outra tinha que cedê-la sem remédio. A tarde do domingo passava-se a recitar de cor o catecismo e o 5º, 6º e 7º capítulos de São Mateus, e a ouvir um longo sermão lido pela senhorita Miller, cujos bocejos irreprimíveis atestavam seu cansaço. Como entreato destes exercícios de piedade, representavam não raras vezes meia dúzia de pequenas o papel de Eutíquos dos Atos dos Apóstolos. Vencidas pelo sono, tombavam-se não no terceiro andar, ao menos da quarta classe, para serem levantadas meio mortas. Como remédio, eram empurradas para o centro da sala e obrigadas a ficarem de pé até o fim do sermão. Às vezes os pés desnegavam o serviço e as desgraçadas caíam como molhos. Neste caso, eram esteadas com as altas cadeiras das B10. Ainda não aludi às visitas do Sr. Brocklehurst. É porque este senhor estava longe de casa durante a maior parte do primeiro mês depois da minha chegada, provavelmente demorando-se mais tempo com seu amigo, o arcedíago. A sua ausência era para mim um alívio, pois é escusado dizer que tinha lá minhas razões para me estremecer ao pensar em sua volta. Mas, afinal, veio. Uma tarde, passara eu, então, 3 semanas em Lowood. Estando sentada com a ardósia nos joelhos e fazendo uma conta de divisão, meus distraídos olhos enxergaram uma figura que passava ao pé da janela. Reconheci quase imediatamente aqueles contornos altos e magros, quando 2 minutos depois, toda a aula, incluídas as mestras, se levantou em peso. Não precisei erguer a vista para me certificar quem era o objeto desta recepção. Mediu a largos passos a aula, e num momento, a coluna negra que me fitara tão ominosamente do tapete da lareira em Gateshead se plantou ao lado da senhorita Temple, que também tinha se posto de pé. Sim, tinha razão, era o Sr. Brocklehurst, abotoado em um sobretudo e parecendo ainda mais alto, mais esguio, mais rijo que daquela vez. Eu tinha bons motivos para ficar desalentada com esta aparição, pois ninguém me precisava lembrar as insidiosas observações que a senhora Reed lhe fizera a respeito das minhas disposições, etc. Nem a solene promessa do Sr. Brocklehurst de dar parte à senhorita Temple e às outras mestras do meu natural viciado. Sempre me acompanhava o temor de que esta promessa se cumprisse. Diariamente esperava aquele que havia de vir e cujas informações sobre o meu comportamento anterior me deviam para sempre marcar como ovelha negra. E ali estava ele, ao pé da senhorita Temple, falando-lhe baixinho, quase ao ouvido. Não duvidei de que estava a revelar-lhe os meus defeitos, e com dorida ansiedade, observei a vista dela, esperando a cada momento que suas escuras pupilas me fulminassem com um olhar de repugnância e desprezo. Escutei também, e, como por acaso a minha cadeira se achava na parte superior da sala, percebi quase tudo quanto se disse. Fiquei livre do pesadelo, por esta vez. Suponho, senhorita Temple, que a linha que comprei em Lawton servirá. Tive a ideia feliz de que seria exatamente a qualidade própria para as camisas de cálico e escolhi as agulhas correspondentes. Pode dizer à senhorita Smith que esqueci tomar nota das agulhas para cerzir, mas terá uns pacotinhos na semana que vem. De maneira alguma, porém, tem licença para dar de uma vez mais de uma a cada aluna, pois se tem mais, são capazes de se descuidarem e perdê-las. E por caridade, senhora, desejava muito que se tivesse mais cuidado com as meias de lã. Quando, por ocasião da última visita, entrei na horta, examinei a roupa pendurada para enxugar. Havia uma porção de roupa de meia em mau estado. Pelo tamanho dos rasgões que descobri, julgo que não fora bem remendada de tempo em tempo. Fez pausa. As suas direções serão obedecidas, senhor, disse a senhorita Temple. Mas, senhora, o lavandeiro informa-me que algumas meninas têm 2 lencinhos de pescoço por semana, o que é demais, sendo que o regulamento os restringe a um só. Acho que posso explicar o caso, senhor. Inês e Catarina Johnston foram na quinta-feira passada convidadas para tomar um chá com umas amigas e dei-lhes licença para vestirem lencinhos limpos para a ocasião. O senhor Brocklehurst meneou a cabeça. Bem, passe desta vez, mas queira tomar providências para que tal não se repita muitas vezes. E mais uma coisa que me espantou. Ajustando as contas com a despenseira, dei com o fato de que durante estes 15 dias se serviram às meninas 2 merendas de pão e queijo. Como é isso? Examinei o regulamento, mas não encontrei menção alguma de almoços deste gênero. Quem introduziu essa inovação e com que autoridade? Eu me responsabilizo por isso, senhor, replicou a senhorita Temple. O primeiro almoço tinha se preparado tão mal que era impossível comê-lo, e não me atrevi a deixar as alunas em jejum até a hora do jantar. Senhora, com sua licença, a senhora sabe perfeitamente ser o meu plano criar estas meninas de modo que não tomem hábitos de luxo, de relaxamento, mas fazê-las, pelo contrário, resistentes, sofredoras, mortificadas. Se ocorrer ocasionalmente um pequeno desapontamento do apetite por estragar-se uma refeição, seja cozinhando um prato um pouco demais ou de menos, seja por faltar qualquer cozinha habitual, tal incidente, digo, não devia ser neutralizado, substituindo o regalo perdido por alguma coisa ainda mais delicada. Isso seria efeminar o corpo e estorvar o fim desta instituição. Casos semelhantes deviam antes ser aproveitados para a edificação espiritual das educandas, animando-as a mostrarem sua força moral contra a privação passageira. Nestas ocasiões, não seria inoportuna uma breve prática na qual a educadora discreta se servisse do ensejo para fazer referências aos sofrimentos dos cristãos primitivos, aos tormentos dos mártires, às exortações do próprio Senhor, que exigia que seus discípulos levassem a cruz e deste modo o seguissem, às suas advertências de que o homem não viverá só de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus, as consolações divinas. Se sofrerdes fome e sede por causa de mim, bem-aventurados sereis. Ah, senhora, se põe nas bocas destas crianças pão e queijo, em lugar de mingau queimado, alimenta miseráveis corpos, mas de certo não considera como mata a fome de almas imortais. Sr. Brocklehurst fez nova pausa, talvez dominado por seus sentimentos ultra-humanos. No começo do colóquio, a senhorita Temple tinha os olhos baixos, mas agora olhava fixamente para a frente e seu rosto, já por natureza pálido como mármore, parecia tomar agora também a frieza e a rigidez deste material. Especialmente os lábios fechavam-se, como para desafiar a abri-los o escopro do escultor, e a fronte firmava-se gradualmente em severidade petrificada. Entretanto, o Sr. Brocklehurst, de mãos nas costas, passou minuciosamente revista ao colégio reunido. De repente piscou os olhos, como se tivesse descoberto alguma coisa que lhe deslumbrasse ou ofendesse as pupilas, e disse falando mais rápido que antes. Senhorita Temple, senhorita Temple! O que significa aquela menina com os cabelos em caracóis? Cabelos ruivos, senhora, em caracóis. Toda a cabeça coberta de caracóis. E esticando a bengala, apontou com mão trêmula para o objeto medonho. É Julia Severn, senhor, replicou a senhorita Temple muito tranquilamente. Julia Severn, senhora? E por que é que ela ou qualquer outra usa caracóis? Por que se conforma tão abertamente com o mundo em desafio de todos os preceitos e princípios desta casa? Aqui, em um estabelecimento de caridade, trazendo os cabelos em um novelo de caracóis. Os cabelos de Júlia se enrolam naturalmente. Tornou a senhorita Temple ainda mais sossegada. Naturalmente? Seja, mas não nos devemos conformar com a natureza. Desejo que estas meninas sejam filhas da graça. E nesta suposição, para que serve aquela abundância? Repetidas vezes tenho intimado que os cabelos sejam penteados, lisa, modesta e singelamente, senhora. Os cabelos daquela menina devem se cortar. Mandarei uma cabeleireira amanhã e vejo outras que têm quantidade demasiado grande desta excrescência. Aquela menina alta. Ordene que faça meia volta. Diga a toda a primeira fileira que se levante e se volte para a parede. A senhorita Tempo passou o lenço sobre os lábios, como para alisar um sorriso que involuntariamente os encrespava. Deu, porém, a ordem e, quando afinal a primeira classe percebeu de que se tratava, executou-a. Reclinei-me um pouco no meu banco e observei os olhares e caretas com que comentavam a manobra. Que pena que o Sr. Brocklehurst não as visse também. Talvez tivesse entendido que fizesse o que quisesse com o exterior do copo e da baixela, o interior estava muito mais além de sua interferência do que imaginava. Analisou, pois, o reverso daquelas medalhas vivas por uns 5 minutos e pronunciou a sentença. As suas palavras caíram como dobrar do último dia. Todas essas tranças serão cortadas. A senhorita Tempo pareceu opor-se. Senhora, atalhou ele, eu tenho que servir a um mestre cujo reino não é deste mundo. A minha missão é mortificar nestas meninas a voluptuosidade da carne, ensiná-las a se vestirem com recato e sobriedade e não atrair os olhos dos mundanos por meio de cabelos entrelaçados e vestuário luxuoso. Entretanto, cada uma destas moças tem as madeixas em tranças, que nem a vaidade personificada as podia ter consertado com tanto primor. Estas, repito, devem se cortar. Reflita só no tempo que se desperdiça em... Aqui, o Sr. Brocklehurst foi interrompido pela entrada de 3 senhoras, que vinham de visita. Que pena que não chegassem um pouco mais cedo para ouvirem a preleção sobre a moda, pois estavam engalanadas esplendidamente em veludo, seda e peles. As 2 mais moças, meninas elegantes, com seus 16 para 17 anos, tinham chapéus de castor, conforme a moda, ensombrados de penachos de avestruz. E por debaixo das abas destes chapéus graciosos, prorrompiam em profusão madeixas cor de ouro enroscadas com esmero. A senhora idosa vinha embuçada em um xale de veludo precioso, guarnecido de arminho, e enfeitava a fronte com uma cabeleira postiça à francesa. Essas senhoras foram recebidas com deferência pela senhorita Temple, visto serem a senhora e as senhoritas Brocklehurst, e conduzidas aos lugares de honra no fundo da sala. Parece que tinham vindo de carro com seu reverendo parente, e haviam feito uma pesquisa exploradora nos quartos superiores, enquanto ele arrumava os negócios com a dispenseira, questionava com a lavadeira e repreendia a gerente. Começavam, então, a dirigir diversas observações e censuras à senhorita Smith, a qual tinham o encargo de cuidar da roupa e inspecionar os dormitórios. Eu não tive tempo, porém, para ouvir o que diziam. Outros cuidados chamavam e prendiam minha atenção. Apesar de seguir com interesse o diálogo entre o Sr. Brocklehurst e a senhorita Temple, não me descuidava, no entretanto, da própria segurança, o que imaginava conseguir, não sendo notada. Para este fim, tinha-me sentado bem para trás, no meu banco, e, aparentemente mergulhada na solução de um problema de aritmética, levantava a ardósia, de sorte que me encobrisse o rosto. Talvez tivesse escapado, se a lousa traiçoeira me não tivesse escorregado da mão e caído, com estrondo indiscreto, atraindo todas as vistas sobre mim. Sabia que estava arranjada, e enquanto me curvava para apanhar os cacos, reunia-me as energias para o pior, que não tardou a vir. Ora, que menina descuidada! Disse o Sr. Brocklehurst, e imediatamente. É a novata, se não me engano. E antes de eu poder tomar fôlego... Não devo esquecer que tenho uma palavra que dizer a seu respeito. Depois, em voz alta, e quão alta não me pareceu. A menina que quebrou a ardósia, venha para diante. Por minhas próprias forças, não me podia mexer. Estava paralisada. mas as duas meninas grandes aos meus lados puseram-me de pé e empurraram-me para o temível juiz. A senhorita Temple acompanhou-me gentilmente até ao pé dele e percebi como me confortava baixinho. — Não tenha medo, Joana. Vi que foi sem querer. Não terá castigo. O cicio amigável penetrou-me no coração como um punhal. Pensei, daqui a momentos há de desprezar-me como uma hipócrita. E um acesso de fúria contra Reed, Brocklehurst e companhia fustigou-me os pulsos. Que eu não era nenhuma Helena Burns. Tragam aquela cadeira! Mandou o Sr. Brocklehurst, apontando para uma cadeira muito alta da qual Mabedel se havia levantado. Trouxeram-na. Coloquem nela essa menina! Fui posta ali, não sei por quem, pois não estava em condições de notar particularidades. Apenas tinha consciência de que me tinham guindado à altura do nariz do Sr. Brocklehurst e que ele me ficava a menos de uma jarda e de que uma como alcatifa, matizada de peliças cor de laranja e de seda purpúrea, se estendia ondulando a meus pés. O Sr. Brocklehurst tossiu. — Senhoras! — disse por fim, virando-se para sua família. — Senhorita Temple, mestras e alunas, vem esta criança! Vem que ainda é nova, que possui as formas comuns de criança. Deus, como pai bondoso, deu-lhe a figura que nos tem dado a todos. Nenhuma deformidade especial a denota como um caráter estigmatizado. Entretanto, é uma menina perversa. Fez uma pausa, em que comecei a firmar os nervos paralisados e a sentir que tinha passado o Rubicon e que a aprovação da qual já não me podia esquivar se devia aguentar resolutamente. Queridas meninas, continuou pateticamente o clérigo coração de mármore. Esta é uma ocasião triste, cheia de melancolia, porque se me impõe o dever de as avisar que esta menina, que podia ser uma ovelhinha do bom pastor, é uma réproba. Não pertence ao rebanho genuíno, mas é uma intrometida, uma estranha. Acautelem-se com ela. Fujam de seu exemplo depravado. Evitem, se assim for necessário, sua convivência. Excluam-na de seus jogos e banam-na de suas conversas. As mestras devem observá-la e vigiar cada um de seus movimentos, ponderar suas palavras, esquadrinhar suas ações, castigar seu corpo para salvar-lhe a alma. Porque esta menina, esta criança, nascida em país cristão, é pior que muito pagão que ora a Brahma e dobra os joelhos a Vishnu. Esta menina é uma mentirosa. Seguiu-se uma pausa de alguns minutos. Estava agora perfeitamente senhora de mim e vi como todas as Brocklehurst puxaram pelos lenços e os aplicaram aos olhos, enquanto a digna senhora se baloiçava na cadeira e as senhoritas ciciavam uma para a outra. — Que horror! O Sr. Brocklehurst reatou seu discurso. — Soube-o da benfeitora da menina, uma senhora piedosa e caridosa, que adotou a órfã, criou-a como filha e cuja bondade generosa esta menina desgraçada tem pago com uma ingratidão tão hedionda, tão horrível, que a excelente protetora se viu por fim obrigada a separá-la dos próprios filhos, para que o seu exemplo vicioso não contaminasse a inocência deles. Mandou-a para cá, para ser curada, como outrora os judeus mandavam seus enfermos ao agitado tanque de Betsaida. E eu suplico às zelosas mestras e à digna superintendente que não deixem estagnar as águas em redor dela. A esta conclusão sublime, o Sr. Brocklehurst ajustou o último botão do sobretudo. murmurou alguma coisa à sua família que se levantava, fez uma cortesia à senhorita Temple e as altas personalidades saíram majestosamente da sala. À porta, o meu juiz virou-se e disse: deixe-na por mais meia hora em cima da cadeira e que ninguém lhe fale o resto do dia. Aí, pois, estava eu, feito uma estilita. Eu, que dissera não poder aguentar a vergonha de estar em pé no centro da sala, ficava exposta à vista de todas no pelourinho. Não há língua que possa descrever as minhas sensações, mas exatamente quando elas surgiram em redor de mim para me oprimirem o peito e me tirarem o fôlego, chegou-se uma menina e, passando ao pé de mim, levantou os olhos. Que brilho estranho não os inspirava! Com que emoções extraordinárias aquele raio não me atravessava! Como aqueles novos sentimentos me fortaleciam! Foi como se um mártir, um herói, tivesse passado por um escravo ou uma vítima e lhe tivesse instilado força no ato de passar. Subjuguei o acesso histérico que me ia atacar, levantei a cabeça e retomei a posição firme na cadeira. Helena Burns fez uma pergunta insignificante à senhorita Smith sobre seu trabalho, levou um carão, por ser a dificuldade tão fútil, voltou ao seu lugar e sorriu ao tornar a passar por mim. Que sorriso! Lembra-me ainda, e sei que era a efluência de um entendimento sutil e de uma coragem indômita. Iluminava-lhe as distintas feições, o rosto transparente, os olhos cavos, como o reflexo produzido pelo aspecto de um anjo. Não obstante, Helena Burns trazia no braço o letreiro disciplinar desleixada. Fazia apenas uma hora que ouvira a senhorita Scatcherd condená-la a pão e água para o jantar do dia seguinte, porque sujara um exercício ao passá-lo a limpo. Tal é a imperfeição da natureza humana. Tais manchas se acham no disco do astro mais brilhante, e olhos, como o da senhorita Scatcherd, são capazes de ver só estes defeitos insignificantes, enquanto ficam cegos para a claridade deslumbrante do orbe. Fim da sessão 7.